É melhor fechares os olhos. É melhor fechares os olhos, meu amor, antes que o mundo inteiro seja um incêndio. Os ventos todos fechados, os ventos todos fechados dentro da minha mão. Quantos ciclones queres? Procurava nos outros a ternura, mas só encontrava ossos cheios de ódio e nitroglicerina. Aquele poema, ao contrário dos outros, tinha pólvora, só lhe faltava o rastilho. Éramos rebeldes por sistema, a sonhar uma revolução por dia. À tardinha, na esplanada, bebíamos um coquetel molotov. O terrorista apaixonado carregava às escondidas uma bomba relógio, era no peito, era o coração.